Momento vibratório. Quando as flores de maio começarem a repetir, pro floricultor tentar sorrir e num esforço vier a suplantar quem estará cuidando da minha vesícula biliar. Se cacos de vidro caírem no chão, e se caso estiver descalço, isso será sua prisão. Cavaremos o chão, caso erre o caminho, mas oxalá que agora não me encontro mais sozinho. E fui parar bem lá na China, mas não interessa, o que importa é a rima. E se vocês não quiserem me ouvir, eu vou ter a porrada em todos vocês. Quando os homens de Marte chegarem na Avenida Rio Branco, todos fugirão, pois são covardes. Cabra da peste virá calango. Eu só queria cantar e ter alguém para me escutar. Eu só quero rimas libertárias, pois a liberdade é imaginária, pois tem a lei da gravidade, a lei da oferta e procura, a lei da relatividade e até a lei do retorno. Quando os que são demais começarem a ser de menos, não procurem alcatraz ou explicação nos cossenos. É só besteira, é só balela, eu só queria estar com a garota mais bela, ouvindo o som que sai da televisão, ou deitado a rede, ou subir pela parede. E que apenas estes versos venham a terminar, pois pra mim já tá perdendo o sentido. E quando meu som cessar, quero ser realmente aplaudido.